ouvir o mar sentado na pedra, sentado na areia. E senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na Marzia. Marzia na Serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. O nome de Ponta de Sagres tem a sua origem no étimo latino promontorium sacrum, que significa promontório sagrado. Um promontório é um cabo formado por rochas altas com as águas do oceano ao fundo. A Ponta de Sagres localiza-se a sudoeste da vila de Sagres, no Algarve, a 3 km a sul do cabo de São Vicente. Foi esta zona que o infante Dom Henrique, em 1443, pediu ao seu irmão Dom Pedro uma concessão de terras para fundar uma vila, alegando que seria um local de assistência aos navegadores que por ali passassem, funcionando como porto-abrigo e fornecimento de água e outros mantimentos. Foi aqui que o infante Dom Henrique se rodeou de geógrafos, matemáticos, astrónomos, capitães e marinheiros experientes no seu sonho de navegar Atlântico fora e, eventualmente, descobrir novas terras. Ah, na praia olho chorando, gente decidida, lenços brancos acenando, num adeus de despedida. É o infante de Sagres que os manda partir ligeiro. Que a senhora milagres que os nossos marinheiros, velas erguidas, naus decididas vão para o mar, sem bobar uma guitarra põe-se a chorar. São marinheiros aventureiros mais uma vez que vão mostrar como este mar é português. Olhando o mar com desdém, ondas, ventos traiçoeiros, nada no mundo detém. Nossos bravos marinheiros, não há outro mais valente, nem que valha o que ele vale, pois só ficará contente dando mundo a Portugal. Aventureiros, mais uma vez, por esse mar tão português. Uma vez aparelhados os navios, era chegada a hora de levantar ferro e navegar pelo desconhecido. O ladrão do comissário roubou a ração do vinho. Ai, lê, ai, lê, ai, lê, cada qual mostra o que é. Ai, lê, ai, lê, ai, lê, cada qual mostra o que é. Caçar as gávias, põe-se o ferro sempre à pica. Ai, lê, ai, lê, ai, lê, marujinho, bate o pé. Ai, lê, ai, lê, ai, lê, marujinho, bate o pé. Para não ficar nado, abrem-se as portas ao dica. Ai, lê, ai, lê, ai, lê, chega tudo cá pra ré. Ai, lê, ai, lê, ai, lê, chega tudo cá pra ré. Curso, caça outro que se veja. Ai, lê, ai, lê, ai, lê, quem é moiro não tem fé. Ai, lê, ai, lê, ai, lê, quem é moiro não tem fé. Todo moço do convés caça a isca na bandeja. Ai, lê, ai, lê, ai, lê, mas a gão não é salé. Ai, lê, ai, lê, ai, lê, mas a gão não é salé. Cabeça, ala os braços e sagiba. Ai, lê, ai, lê, ai, lê, vada longo que é maré. Ai, lê, ai, lê, ai, lê, vada longo que é maré. Quando ele arranca o ferro, vira então de leva a riba. Ai, lê, ai, lê, ai, lê, vira mar e São José. Ai, lê, ai, lê, ai, lê, vira mar e São José. De cientistas e navegadores experimentados, o Infante terá fundado a mítica Escola de Sagres. A existência desta escola tem sido alvo de debate desde há vários anos. Se, por um lado, da análise feita aos documentos de Dom Pedro, não se encontra qualquer referência a uma escola náutica em Sagres, por outro, deve-se a Samuel Puxas, religioso historiador, escritor inglês e autor de uma vasta coleção de histórias de viagens, a divulgação, em 1625, da existência da Escola de Sagres. Seja como for, a verdade é que os navegadores portugueses do século XV começaram a aventurar-se pelo Oceano Atlântico, para o oeste, Ilhas dos Açores, sudoeste, Porto Santo e Madeira e sul, bordejando a costa de África. para lá do cabo não, limite da criação. Fica o mar das trevas onde não foi moro nem cristão. Vou rumar ao turbilhão de brumas e macarel. Passá-lo é minha missão, já me encomendei aos céus. Para lá do cabo não, vou e voltarei ou não, vou e voltarei ou não. Passo, passei muitas léguas com o deserto a par. Anotei ventos e águas na carta de marear. Até que surgiu outro cabo bramindo um trovão de treva, cem vezes pior que a treva do cabo não. Para lá do bujador vou e voltarei ou não, vou e voltarei ou não. E era o mar caldo de enxofre que rugia furibundo, barcas e homens até ao limbo do mundo. Estava guardado para mim ir buscar toda a coragem, conter a bordo o motim e pôr de pé a marinhagem. Para lá do bujador e o mar era só água e sal. Mas na costa mais areia e duvido uma nem sinal. Cabo, estamos mais abaixo ao correr da areia e do tempo. Rumo à estrela do sul, para lá do cabo branco. Para lá do cabo branco. Já tão cansado de cabo, não cabo sim. Vi um belo cabo verde que ao deserto punha fim. Com gente da cor mais negra, sem temor nenhum a Deus. E vi rios de água doce e o verde até ao céu. Yeah, yeah, yeah. Para lá do cabo verde, oh, vou e voltarei ou não, vou e voltarei ou não, oh, oh. Vou e voltarei ou não, oh, oh. Vou e voltarei ou não, oh, oh. Segundo outros tiradores, em Sagres, o Passo Real do Infante passou a ser uma escola de estudos náuticos com cientistas de vários conhecimentos, astrónomos, geógrafos, matemáticos, cartógrafos, como o catalão Geuda Cresques e o maiorquino Jaime de Maiorca, coadjuvados por mariantes experimentados. Terá havido mesmo nesta escola o primeiro observatório astronómico instalado em Portugal. lancei ao mar o madeiro, espetei-lhe um pau e um lençol, com palpite marinheiro, medi a altura do sol, deu-me o vento de feição, levou-me ao cabo do mundo, pelote de vagabundo, rebotalho de gibão, dormi no dorso das vagas, das das praias, a renegar, roguei pragas, mordi peloiros e zagaias, chamusquei o pelo hirsuto, tive o corpo em chagas vivas, instalaram-me as gengivas, a se descorbuto, com a mão esquerda benzi-me, com a direita esganei, mil vezes no chão bati-me, outras mil me levantei, meu riso de dentes podres é sete partidas, fundei cidades e vidas, rompi as arcas e os odres, tremi no escuro da selva, alambique de suores, estendi na areia e na relva, mulher todas as cores, moldei as chaves do mundo, a que outros chamaram seu, mas quem mergulhou no fundo do sonho, esse fui eu. O meu sabor é diferente, provo-me, saibo-me a sal, não se nasce impunemente nas praias de Portugal, não se nasce impunemente nas praias de Portugal. Passados vários séculos, o mito da Escola de Sagres persiste. No entanto, é certo que o Infante Dom Henrique deu início às suas explorações na pequena aldeia de Terçanabal, junto a Sagres, a qual repovoou após ataques de pirataria continuados a partir do mar. Esta aldeia, que se situava num local estratégico para os empreendimentos marítimos, viria a chamar-se mais tarde Vila do Infante. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Deitaram sola de molho para outro minhas filhas. Oh, quem mais dera abraçar a mais formosa de todas, contigo hei de casar. A vossa filha não quero, que vos custou a criar. Dar-te-ei tanto dinheiro que o não possas contar. Não quero o vosso dinheiro, que vos custou a ganhar. Só quero a nossa trinta para mim. Acabamos de ouvir Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova.